CBN Rio. Apresentação, Bianca Santos. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.